saudade. Não mudei meu São João, quem mudou foi a cidade. É o forró Mastruz com Leite. Vou passar o mês de junho nas ribeiras do sertão, onde dizem que a fogueira ainda aquece o coração. Pra te ver com alegria, vai chorando de saudade. Não mudei meu São João, alegria. São João tinha tanta poesia. São João tinha mais animação, mais amor, mais emoção. Eu não sei se eu mudei ou mudou o São João. Era festa da alegria. São João tinha tanta poesia. São João tinha mais animação, mais amor, mais emoção. Eu não sei se eu mudei ou mudou o São João. Era festa da alegria. São João tinha tanta poesia. Forte levanta a poeira, a chuva fina, a chuva molhadeira, terra molhada e o povo plantando sabiá, cantando lá na ingazeira. Terra molhada e o povo plantando sabiá, cantando lá na ingazeira. Sucesso do bairro do Marco. Silva Lanches e Pizzaria. E proporcionando sempre o melhor. O sertanejo voltando da roça, enche as palhoças de milho e feijão. E no terreiro faz uma fogueira e a noite inteira festeja São João. E no terreiro faz uma fogueira e a noite inteira festeja São João. E levanta a poeira, a chuva fina, a chuva molhadeira, terra molhada e o povo plantando sabiá, cantando lá na ingazeira. Terra molhada e o povo plantando sabiá, cantando lá na ingazeira. Aqui o sucesso dispara mais rápido. CD Lá Vem Bola. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você. Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu. Mas não posso lhe entregar. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar. Bruninho do Comércio. Galera GDC. Sucesso em todo o Pará! Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando. gente que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se espalhar. É da coisa boa, é da pessoa. Hoje é que a paia voa, vamos gente aproveitar. É da coisa boa, é da pessoa. Hoje é que a paia voa, vamos gente aproveitar. O resto lindo desse fole não é mole. Todo mundo aqui se pole com o seu resto lindo. E o sanfoneiro que não só faz resto lindo quando sai do lindo. Eletrônica Master, sabugando tudo e todos. Eita, sanfoneiro bom da gota serena. Eletrônica Master. Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se espalhar. É da coisa boa, é da pessoa. Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar. É da coisa boa, é da pessoa. Hoje aqui a paia voa.

forró e arrasta pé. É frevo, é mangue pit, maracatu e pastoril. Luiz Gonzaga é folclore, é cultura do Brasil. É frevo, é mangue pit, maracatu e pastoril. Luiz da Câmara, cascudo, é cultura do Brasil. Atrás do Shopping Castanheira. Morte e vida sibirina, Casa Grande, senzala, Alto da Compadecida, Ariano, Suassuna, João Cabral. São páginas, retratos dessa vida. João Grilo, Cacão de Fogo, Padre Cício e Lampião. Banda, Cabaçal, Novena e Renovação. Espinho e Fulô, cante lá que eu canto cá. Patativa do Açaré, Cavalhada, Candomblé, Anau, Catarineta, Cantoria, Cavalhada, Fandango, Marujada, Forró e Arrastapé. É frevo, é mangue pit, maracatu e pastoril. Pinto do Monteiro é cultura do Brasil. É frevo, é mangue pit, maracatu e pastoril. Cego Aderaldo é cultura do Brasil. Você está ouvindo o CD? Lá vem bala. Sinta a pressão. De Belém para todo o Brasil. Quadrilhas do mundo inteiro, quadrilhando no salão. No salão, no prazer e delícia. Lanches, sucos e pizzas de qualidade. É no Sino Valente. Meu tempero tem o jeito das morenas, tem cravo, açucena, poeira pra levantar. Leva no braço, marca passo, quadrilheiro, quadrilhas do mundo inteiro, quadrilhando no salão. Meu tempero tem o jeito das morenas, tem cravo, açucena, poeira pra levantar. Leva no braço, marca passo, quadrilheiro, quadrilhas do mundo inteiro, quadrilhando no salão. No salão, no salão, no salão, no salão, no salão, no salão, no salão, no salão. Raio da estrela, vento que arde a fogueira, dança no meu descompasso, arde no meu coração. O meu festejo aparecer e me dá valor.